La mie familie saudade. Familie saudade. Saudade. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ele. O DJ que toca no seu coração. No seu coração. Coração. O DJ da sequência respeitada da saudade. Ele. DJ Michel do Cineral Digital. O som do amor. Agora é hora de curtir. É hora de dançar. É hora de recordar. Com DJ Michel. DJ Michel. Michel. O DJ do povão. Oi, meu amor. Você certa vez me falou, não lê minha mão, que eu podia amar, mas temer o meu coração. Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. O som do amor. Você foi embora, mas todo esse tempo eu lhe procurei. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. DJ Michel. Pra ler de novo a minha mão. DJ Michel. Atendo você, venho de volta meu coração. Boa noite, Jurunas. Boa noite, Imperial. E a gente chega junto pra curtir aquela saudade gostosa. Hoje aqui na sede do Imperial. Vamos lá! Se eu tentasse amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Estava tomando café quando alguém te chamou. Amigo Luiz do Lava Jato com a gente, abraço Luiz. Olha o nosso casal DJ já por aqui, abraço do Michel. Olha os peladeiros já invadindo, alô Maria de Outeiro. Monte do Amor, alô Pati. Seu amigo Zequinha. Ele era do Sport Bar. Eu notei o seu nome. Nosso amigo Fábio, DJ Fábio. E tive uma imensa. Aí do Jumano da Saudade, olha o Fábio, abraço você, meu filho. Obrigado pela visita. Olha o rato aí, ó. Mas só de pensar que você pode amar outro homem. Rasguei o envelope e tentei bem depressa esquecer. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Sei que era verdade. As flores cima da mesa, fala. Nosso amigo parceiro Brito da Bebida com a gente. Alô, Brito, abraço a você, Brito. Olha a Maisona, velha guarda, já por ali. Alô, Maisona, bora, Priscila. Já por aqui do nosso lado direito, Salamã. Falavam em amor, em loucura e

casal GG com a gente, Vadino. Alô, GG! Valeu, Marajó, tá de volta. Alô, Jasso, Adriana. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Saudade. Você não usa cabresto. Só no passado. Vá dormir onde quiser. Olha o Jumano da saudade aí, ó. Eu não penso e nem desejo ver você em minha cama. E? Quem nasceu pra caranguejo só pode viver. O amigo Peixe da equipe sem sentimento pra Peixe. Campeão da saudade chegou. O som do amor. Meu bem, você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. Para Brito, recorda! Eu quero. Amanhã tem toca da Santana, papai. Que fique sabendo. Lá vai nós! Fala, mídia. Só naquele tempo. De amor por você. E aí, Imperial? Vejo em seus olhos o céu azul. Muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua beijar o sol. Tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor. Vem nos meus braços. Vem pro som do amor. Cineral Digital. O som do amor. Saudade. Meu bem, você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. Por você. E aí, Jurunas? Vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos no mar. Olha já! Meu bem, meu amor. De volta. Vem nos meus braços sonhar. Alô, meu bem! Meu bem, por favor. Olha o Everton Detran. Vamos de pé. Ele dá valor. E o Michel Detona, olha só. Meu amor, minha vida, eu te amo. Super DJ Michel. DJ Michel. Vem dançar. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber. Olha o baile. O amor que eu tenho em você. E aí, Jurunas? Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor. Já não quero mais nada. Eu vivo só para amar. E a Pátio Paixão do Recorda. Olha o castelo. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. Oi, meu amor. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Bora, Pudim! Vem te embora, seu Cláudio. O homem lá do Ponte Show. Vem, vem. Eu sempre vejo em meus sonhos aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos. Pra recordar. Te amo, meu bem, mais que a minha vida. Só amigo DJ Fernando com a gente aí da família Nando Som. E de nosso amigo Toco, já aqui na mão. Obrigado, hein? Bora, Fernando! Amiga Carla da Matina. Alô, Carla, abraço a você. Vamos lá! Na minha estrada sem flores, na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. Olha o Rui, o rei do porco. Um dia passa e a noite, bora, Rui! Chega pra mim a chorar. A ladrão. Eu sem você não existo. A cantar, meu bem. O som do amor. Eu vou lhe confessar o meu amor. Bora, Fábio! Não sei como é que eu fui mudar assim. Gostei de alguém com tanto ardor e devoção. Você, meu bem, nasceu pra mim. Não posso mais conter esta paixão. Para mais uma, bora, Priscila! Até meu coração, e elas invadindo! Eu lhe entreguei saudade. Ué! Ao mundo inteiro, bora, Brito! Vou dizer que eu sou louco por você e você nem liga pra mim. Ao mundo inteiro vou dizer que eu sou louco por você e você nem liga pra mim. Se fecho meus olhos, eu vejo você. Nos meus sonhos eu vejo você. Quem dera, meu anjo, que eu fosse seu. Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus. Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus. O campeão da saudade chegou. Chegou. Aqui é o campeão! Ei! Cineral Digital. E é pra recordar! Oh! Se fecho meus olhos, eu vejo você. Bora, Pedrinho! Olha o caçador, Pedrinho! Até nos meus sonhos eu vejo você. E aí, mulher? Se ela não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Te avisei, mamute. Manda ela embora e vem logo uma outra atrás. Aceite um conselho, de um homem que sabe viver. Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você. E não deixe que ela faça você de bobo, rapaz. De rocha. Mostre também a ela que você. Aí, Mandino Jururas. O amigo Neide, a Patrícia. Olha o Rony aí. Rony Sbar. Porque nada vai adiantar. Eu falo com certeza: mulher e cerveja em todo lugar. Eu falo com certeza. Fala, Luciana Mesquita. Fala, Luciana. Cineral Digital. Se ela não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Mande ela embora, que vem logo uma outra atrás. Aceite um conselho de um homem que sabe viver. Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você. E não deixe que ela faça você de bobo, rapaz. Mostre também a ela que você é capaz de esquecer. Não chore nesta mesa, porque nada vai adiantar. Eu falo com certeza, mulher e cerveja em todo lugar. Fala, cabeção, tá com a gente! Eu falo com certeza, mulher e cerveja em todo lugar. Oi, meu... Não fique assim. Por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei. Não sei viver sem ter você. Olha o casal GG. Juro, jamais te esquecerei. Te amo e sempre te amarei. Você. Olha a equipe só no grave. Uma jovem equipe do Cineral. Só no grave. Meu grande amor. Bora! Por favor, não chore assim. Olha quem chegou, meu amigo Farofa. Velha guarda aí, Farofa. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tenho pra dizer. Minha paixão, meu bem querer. Você precisa saber que eu preciso muito, muito de você. Não há razão pra me dizer que me esqueceu. Seu coração certeza ainda é meu. Esqueça tudo que falamos. Esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo, eu te adoro e serei sempre. Seu amigo Daniel da TJ, tá com a gente, alô Daniel. Amigo Peixe. Alô Peixe, tá com a gente. Meu grande amor, por favor não chore assim. O nosso amor não terá fim. Amigo parceiro Macapá com a gente. E aqui vem junto. Bora, peixe. Bora, Brito. Ouça o que tenho pra dizer. Oi. Minha paixão, meu bem querer. Grande Mandela. Você precisa. Alô, Mandela. Eu preciso muito, muito de você. Você quer me esquecer? Seu coração, tenho certeza, ainda é meu. Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer. Tudo acabou. Pega do baile, só mais tempo. Quantas vezes eu disquei o seu telefone. Eu gritava e chamava o seu nome. DJ Michel. Não adiantou. O som do amor. Mais um pouco na sua vida é tudo que fui. Alô, Mandela, velha guarda! Mas um pouco na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer, vou tentar. Olá, Maria de Oteiro. Mundo lá fora, largo tudo. Olá, Maria. E vou embora, eu não fico mais aqui. Oi, amor. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Amiga Selma, Trica, Letícia, as meninas lá do comércio. Tá ali o meu parceiro Brito aqui, só na mona, curtindo aquele baile original com o Michel. Bora, Brito! Amanhã o Michel na toca da Santana, meu irmão, juro. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer, vou tentar. Outro mundo lá fora, largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. Por mais que eu encontre carinhos, não são como os seus. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender. Grande parceiro, DJ Betinho Pop, tá aqui com a gente. O Betinho aí da família Super Pop, Pop Live, tá aqui com a gente, o tempo do Pop Som. Tá por aqui, alô Betinho. Deixe que a vida te leve pra longe de mim. O som do amor. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte, lhe peço. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Atenção, garçom, não chega aqui do ladinho agora, garçom. Volte, fala, macho. Esqueça. Cristiano Furacão Jará. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar e todos meus erros. Peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Cineral Digital. Quando eu vi você naquele dia, seu olhar triste dizia que você precisava de mim. E aí, Periel? O baile começou e nós dançamos e juntos escutamos a canção. Nosso amigo parceiro Ferro do Ouro. Alô, Ferro, abraço a você, maninho. Foi quando apareceu aquele amigo meu. O meu sonho desapareceu e você se apaixonou. Olha, toda quarta-feira tem ensaio aí dos dançarinos da saudade, lá na Toca da Santana. Você a ele, bora! Compreendi que era ele e não eu, o seu amor. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele e não eu, o seu amor. Olha os badalados já por aqui. Mas você é, oi, a namorada que eu queria ter. E um amigo meu levou você, e até hoje eu não esqueci. Mas você é a namorada que eu queria ter. E um amigo meu levou você, e até hoje eu não te esqueci. Campeão da saudade. Segura o som, amor. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era bate baixando do bonde. Eu era dele. Ela e a Duda. Tudo acabado. Fiquei tão triste. Mas não me queixo. Oi, amor. Ninguém vai me ver chorando. Bola, mídia. Eu vou guardar o meu lamento pra quando. Olha, sábado do Cineral no Ponte Show. Sozinho. Cervejada. Mais uma pra arrebentar. A cervejada do amor. Alô, seu Claudio. Sozinha. Eu vou guardar o meu. A verdadeira, a verdadeira. Pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Da minha alegria, sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste. E aí, seu amor? Mas não me queixo. Saudade pra você. Ninguém vai me ver chorando. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem me ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Cineral Digital. Um dia sentirá. Dá-lhe cabeção. Que amar é bom demais. Oba! Olha o esperadeiro com a gente, hein? O amigo Ney Brabo. Tá no setor, bora, Ney. Bora, Raimundinho. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer. É de papel. Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei. Jogou ao léu meu coração, que não é de papel, não é. Saudade. Saudade imperial. Eu só queria ter comigo seu carinho. Oi, meu amor. Lhe dá todinho o meu infinito amor. Infelizmente, meu bem, vivo tão sozinho. Na época que a gente vai ver o Delmiro, velha guarda, na época do Cacareco, na rodovia. Ô Delmiro! Você nem sabe que eu lhe amo de verdade. DJ Betinho Pop também tá com a gente, Betinho Pop. Na época do Pop Sandoz, tá aqui no Imperial. Mas sei que um dia consegui sua amizade. Pop Som! E para sempre ter você juntinho a mim. Bora, Marcelo Experiente! E aí, manjona? Eu só queria ter comigo seu carinho. Ela é a Priscila com a gente. Me dá todinho o meu infinito amor. Infelizmente. Olha, sexta-feira, Cineral tá em Coraci. Lá na sede do Cruzeirão. Coraci. Na esperança. Sábado, Ponte Show. O seu calor. Bora! Você nem. Talvez por isso é que me faz sofrer assim. Mas é de um dia conseguir sua amizade e para sempre ter você juntinho a mim. DJ Michel, o DJ da sequência respeitada da saudade. Sempre que falamos, nós temos que brigar, querida. Pois nossa conversa normalmente vira discussão. É uma tristeza sempre, sempre nesta vida. Alô, mão de ferro! Bora, meu irmão! E em consequência, quem padece é o nosso. Olha a equipe, vem com a gente, abraço! O homem da coxina! Querida! Bora! Só amo a ti! Querida, a mais ninguém chorando. Bora, Gary! Vou te pedir para concordarmos e nunca, nunca mais ter brigado. Virginia da bike! Bola, Gino! Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus. Olha a galera do Barracão da Matinha, na época. Tá aqui com a gente, hein, meu irmão? Vocês possam encontrar. Alô, Paulino! Tá com a gente, quando eu enviar. Bora, Marcelo! Cadê a Lia, dedo digital? Bora, Lia! Só presta porra, hein? Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir. Como antigamente, só nós dois bem abraçados. Íamos andando pelas ruas sempre a sorrir. E os que nos viam comentavam encantados. Estas emoções junto ao teu lado eu quero repetir. Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir. Você brincava quando eu falava de amor. Ei, Gigi. Você sorria porque não sentia a mesma dor. Sede de Imperial. Eu que pensava. Só naquele baile gostou. Seu coração. Olha o mal do Zeca da Sóia. Você foi embora e me deixou. Mal do Sultão. Solidão. Não vai brincar mais com o coração de ninguém. Bora, Rui, como é que é, Rui? Agora eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez. Seu amigo Naldo de Cumbra, Naldo. Você verá o quanto eu sofri. Aham, aham. Você. Sua amiga Xerita, lá na casa da costureira. Lá do comércio! Marcelo Brito! O homem da bebida, bora Brito! Brincar mais com o coração de ninguém. Agora eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto. É Bertinho do Detran, bora aí, Bertinho. Você verá o quanto eu sofri. Quero fazer as pazes, ficar de bem outra vez com você. Vai, Naldo. Deixar as brigas de lado, em beijos e abraços constantes, viver o nosso amor. Nossas brigas são muitas e todas por coisas banais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a paz. Bora, Cristiano Furacão. Bora! Peço que me ajudes a essas brigas por um fim, para vivermos o amor e entre nós dois faremos assim. Amiga Socorro, das poderosas. Vamos para elas, meninas sem freio. Com essas brigas, pois precisamos de um pouco de paz em nossas vidas. Vamos para você se esconde. Sara, minhas cartas por que não responde? Olha, Sara, Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber. Amigo Tassina Day com a gente. Toda a galera aí, ó. Ainda existe. Alô, Tassina Day! Sara, onde é que você se esconde? Valeu, irmão, coragem. Sara, minhas cartas por que não responde? Olha o Ney brabo, meu irmão. Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. DJ Michel. Eu não sei se você morreu na guerra. O som do amor. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Sara, eu sou seu melhor amigo. Sara, bem que eu quis. Seu amigo Zezinho e a Lucília com a gente, tá por aqui, ó. Alô, Brito! Mas você. Olha quem quiser CD, já temos CD à venda aqui, viu, gente? Aqui com o Sabá, bom Sabá! E agora não sei onde me encontrar. Oi, meu amor! Mas você não me quis acompanhar. E agora não sei onde me encontrar. Campeão da saudade. Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer. Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei. Eita, baile gostoso! Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Olha o seu Pedro. Fala, seu Pedro. Não me queiras, não te esquecerei. Alô, casal DJ. Nem mesmo o calor de outros braços. Olha o Bela Deus. Eu mudar. Fala, Márcio do Palácio. Nem mesmo os dias que passam irão conseguir. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Terei por castigo na vida lembrar-me de ti. Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto pranto por ti derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. E DJ Michel já detonando aqui no Imperial. E a família Saudade, os Velha Guarda, chega junto na mana. Olha quem tá aí, nosso amigo Gleison, Gleison Light e a minha amiga Brena, o papai e a mamãe do ano. Bora, Gleison! E aí, Tomé? Bora! Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto pranto por te derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Porque bora! Você seria uma fada. Olha o mano da saudade. Como um anjo a me ajudar. Bora, Fábio! Uma fada encantada que viveria para me amar. Para me amar. E de repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei junto a ti. E aí, Imperial? Amor, eu já vou indo. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração. E há pouco se perdeu, oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu, escuta, meu amor. Alô, Nelma. Olha esse sonho pra ti, viu, Nelma. Alô, Nelma. Ela dá valor. E o Michel detona. O meu coração, que há pouco se perdeu, oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu, Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E aí, general? E eu sozinho vou. Você se foi, meu DJ Pedrinho já no salão com o CD na mão, viu? E se alguém chorou e falou que ele vende o CD, ainda dá um beijo. Um grande amor. O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, sem tirar de dentro, né? Também sem dinheiro. Bora, só na mão! Amava a princesa. Olha a família invadindo. Mais linda da terra. E aí, Imperial, como é que é? Mas tinha certeza que nada? Que nada era pra ela. Ela passou sem nada. É o Gago que tá ali, né? Fala, Gago! O homem da pista negra com a gente. Linda Natura, alô, Gago! E a galera da coxina, já o Buraninho. Olha o casal Samozinho. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Aqui tá com a gente o Fernando Bobozeiro, aqui no Imperial, já deixando aquele big big gostoso. Bora! Oi! Diga, meu benzinho. Diga, mulher. Se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Mensagem foi chegando na batida de um tambor. Olha o macumbeiro. Raptaram a mocinha. O que é que fizeram? Olha o Marcelo, velho, guarda aproveitando. Bora, Marcelo! Edgar Sado. Sado. Sai em disparada, a caçada começou. Tudo pode acontecer. Ei, DJ Michel, Ringo poderá matar. E também Ringo poderá morrer. É verdade. verdade. Alô, Jefferson, tempo que tu era moleque doido. Perguntando a... Cadê o Fumaça? Mas ninguém lhe conta nada. Todos temem lhe dizer. Os minutos vão passando, aumentando seu sofrer. Resolveu lhe confessar e contar tudo o que viu. Um casal chegou aqui e ainda não saiu. Salão, uma arma em cada mão, começou o tiroteio. Bala vai, bala vem. Bingo acertou em cheio. Quando tu me beijas queimar, faz em fogo o coração. Amiga Alexandre, Rose com a gente. Tá com Michel, valeu. E o meu pensamento voa. Sai do Imperial. Nesse amor. Recebendo o Cineral hoje, hein? Paixão. E o Michel detona pra galera dos Jurunas. Pois teu corpo tem fogo. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. Amigo Marcelino, seu irmão Márcio. E o amigo Thomas Samurai. Tá curtindo aqui com a gente, valeu. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. Quando tu me deixas queimar, faz em fogo o coração. E o meu pensamento voa. Ah, teu corpo tem fogo. Edgar, sabe? Nele eu quero me queimar. O teu beijo. Fala, mamute! Gosto. Olha, meu filho. E eu mais quero é gostar. Aqui chegou nosso amigo Testa Saudade. Alô, Testa! E a chama que queima. O som do amor não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. Dá uma sequência gostosa assim do boleirão, hein? Amigo Rick Bachaveteiro aqui com a gente. E a nossa amiga linda, a galera do Bengola aí. Obrigado. Vieram lá do Benguim pra curtir o Cineral, valeu. Alô, Mandela, olha o boleiro. Sim, eu lutei inutilmente. DJ Michel, presta-me agora implorar. Deixa a voragem intensa e pecaminosa da vida um instante e olha pra mim. E vê você, enfim. Se meu semblante indeciso sugere um sorriso, é a força do amor que mascara esta dor. Estou chorando, sim. Caqueado gostoso agora. Pecaminosa da vida um instante e olha pra mim e vê você enfim. Olha quem tá com a gente, nosso amigo Max Dançarino. Os Dançarinos da Saudade. Já curtindo aí o nosso baile original aqui no Imperial. Bora curtir, saudade! Estou chorando, sim. Mais uma aí, ó. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero. Deixa o badalados lá da pedreira com a gente. Bora, moreninha. Suave perfume. Ela tá no setor. Às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração pulsada mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Mora macho do palácio. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão. Amigo Júnior do Posto Ipiranga e a primeira dama com a gente aqui, ó. Tenho medo. Bora, Brito! Que não sejas a flor. Olha o cineral aí, ó. Do meu triste jardim. Só no passadão. Olha, amanhã Michel tá na toca da Santana, viu, gente? Tem que gelar. Aquela dançada recordada. O Michel vai estar lá. Teu suave perfume. Vamos lá! Às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Cineral Digital. Vem dançar. Vem, ó cigana bonita, ler o meu destino. Olha a tieta. Que mistérios tem. Maria de Outeiro tá quase chorando aqui do lado. Tu, com esses olhos de quem vê o amor da gente. E dá-lhe som do amor, Cineral no Imperial. Põe nas minhas mãos o teu olhar ardente. E procura desvendar no meu segredo a dor cigana do meu amor. O som do amor. Digas, ó Cingara, que ilusão me espera. Para Priscila, Maisola no Valor. Qual? Alô, Macapá! O meu futuro. Daqui a pouquinho, aquele caqueado, aquele merengão. Só. Para Raimundino. Aquela por quem vou vivendo. Fala, Jumano, da saudade! Amigo Fábio, rato e as meninas aí. Tu dirás se a sorte será má ou boa. Para que ela venha consolar-me um dia. O GG, tirando a ressaca do aniversário. Cigana. E aí? Do meu amor. Saudade. Olha o bolero do Imperial. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. DJ Michel. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Olha o Ney Brabo recordando. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. Galera do Guamá já com a gente, abraço, meu irmão. No. Alô, bate no bonde! Duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Saudade, general. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Saudade. Hey! Vem dançar. O campeão da saudade chegou. Oi, meu amor. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Fala, Paulino! Meu ideal. Cadê o parceiro do Gimalha aí? Me abandonar. Cadê a Rose? Tão só. Ah, tá aí. Sem o teu carinho. Quase uma fuga. A lembrar sozinho. Bora! Todo nosso amor. Alô, Mandela! Tão só. Olha o Mandela, meu irmão. Esse é velho agora. Pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Edgar, sabe? Minha dor. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Você se faz de vítima e só me vem com lástima, vem me fazendo crítica. Saudade! Completamente estúpida. Poxa, que imperial! Você que foi tão lúcida e se tornou apática. Uma pessoa. Grande Vera aqui com a gente. Quer convidar a galera pra segunda-feira, hein, Vera? Gente, aí está o Cineral, olha, comprovando, sem dúvida alguma, a melhor aparelhagem atualmente no nosso estado do Pará em modo geral, viu? Eu não sou puxador de saco, eu sou o Vera, todo mundo me conhece aqui, tenho 44 anos de comunicação, eu sou Vera da Florentina, Benzinho, Lapinha, Chapéu de Couro, eu sou Vera, Relação Pública. Eu estou aqui com a revelação do ano, não é portando ao lado dele não, mas o Michel está impressionante. Está arrebentando. Bem, e atualmente, meu amigo, esta aparelhagem está em primeiro lugar em todo o estado do Pará. Segunda-feira tem a Kombi aqui, hein? Com Silvinho e companhia. Valeu, meu irmão. Olá. Você que foi tão lúcida e se tornou apática. Só gratidão, Vera. Obrigado aí pelo reconhecimento. Frígida, a gente vai tocando pra galera. Igual a um. É o que a gente mais gosta de fazer aqui no Cineral. Bora! Me acha sexo maníaco. Hey! Um cara antipático. Quando te quero romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Bora, Michel, já parabenizando aí nosso parceiro Gago da Pista Negra hoje. completando 43 anos de vida. Ele, nosso parceiro Cristiano Furacão, 4.2, parabéns, Gago. E o nosso amigo Cristiano, sucesso pra você, viu? Tamo junto! Alô, Greito, casal GG. Você que foi tão lúcida e se tornou apática, uma pessoa frígida. Passando de Fábio aí, dos Manos da Saudade, fazendo uma visita. Obrigado, Fábio, você e as meninas aí, ó. Acha sexo maníaco, Rato da Pedreira, um cara antipático. Quando te quero, romântica, pedindo seu carinho. Bora, Cássia, olha a liga, tá na área. Meu coração não é de plástico. Não somos os maiores, nem os melhores. Somos o som que o povo da saudade consagrou. Consagrou. Cineral Digital. Cineral Digital. O som do amor. Aqui. Sintonizou. Gostou. Gostou. Gostou. Gostou. Gostou. Gostou.